Yamaha, Vitor Inglete. Abatango, Vitor Inglete, livre frequência para coordenação. Livre frequência para coordenação, Juliette. Turno 113 a bordo, confirme? Afirmativo. Azul 4208, autorizado, táxi para o ponto de Schwerz 10 via Índia Alfa. No ponto de Schwerz, chame Toy 112-62, ajuste no 093, Azul 4208. Índia Alfa, ponto 086, 4208. Índia November Alpha, pronto para cópia? 98, tá ILS, final de 7 milhas. O Azul 4298, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, Azul 4298. Ok, aguardando a autorização de pouso, 4298. Firmo último, chamou a torre? Gente, o Alfa Victor Juliette reporta para ingresso na pista 107, o Alfa Victor Juliette. Índia November Alfa para acionamento, táxi chame torre 1-8-12 e ajuste no 0-3. 1-0, 4-2-0-8. Mantendo, 4-2-0-8. O Azul 4298, autorizado pouso na pista 10, vento uma centena com 9 nós, o Azul 4298. Azul 4298, livre pouso. Baixar travado. Aqui com a Elefa, é isso mesmo? Isso, afirmado, Elefa ou Fito. Ok, Elefa ou Fito. Claro. Prossiga, Índia November Alpha. Confirma, Índia November Alpha. O Índia November Alpha tem direcionamento, reporta pro táxi, Índia November Alpha. Objeto 5826, complete final ILS, chame torre em 1-8, decimal 6. 2862, objeto 5826. Torre Salvador, Webjet 5826, estabilizado no X-Ray. Webjet 5826, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, cheque 3 de pouso, Webjet 5826. Já abaixado, checado, aguardando o livro de pouso, Webjet 5826. 3 autorizados, não ILS, reporte estabilizado. Após pelo... Desce para 2000, autorizado sinal do ILS, reportar estabilizado, 5207. Autorizado, manter high speed, senhora? É, dona? Negativo, mantém o perfil. Enter. Ground American 980, target taxi, information Julia. American 980, confirm presence on board, and then Juliet. And we have 111 souls on board. Information Juliet, American 980. Solo, Salvador Trip 5345 para pushback, acionamento. American Line 980, clear to taxi to holding point runway 10 via India and Alpha. On holding point, contact tower 118.6 and QNH 1013. American Line 980. American 980 is clear to holding point 10 via India and Alpha and 1013 on the altimeter. Salvador, Trip 5345 para inspecionamento, remoto no 3. Trip 5345 após a passagem do Boeing da América, autorizado o acionamento e para o táxi. Está passando a sua retaguarda. Gente, pode passar, 57, está autorizado. Jet 5826, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, Webjet 5826. Livre de pouso 10, Webjet 5826. Chiné 6211, informação Juliette, ajuste no 03, está pronto para 4? Até a pista, a cabeceira da pista 17, reporta pronto para decolagem. Ali mantém, cabeceira 17, correção. Alfa Victor Juliette, o Índia November Alfa mantém a posição. Chiné 6211, autorizado para Galeão, nível de voo 360. Decola no 0, primeira curva direita, saída da El Lida, após Lida Bridge, onde intercepta Epsilon no 0, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1-9-35, torre 1-8-62. Acione 5533 no transponder, ou Chanel 6211. Aprovado Chanel 6211 para o Galeão, nível 360, pista 10, decola com curva direita, da El Lida Bride, Epsilon no 0, segue conforme. 1935-5533. Chiné 211, contingimento classe, chame pronto para pushback e acionamento. Voltaremos. Alguno 435, informação Juliette. Gol no 435, informação Juliette, correto, ajuste no 03, aguarde para a cópia. Ah, se escuta, gol no 435. O azul 4208, alinha e mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 4208. Webjet 5826, no solo aos 35, livre pista pela direita, chama solo 121, decimal 9. 219, Webjet 5826. Tá, se aproximando da Juliette, o 4298. A posição azul, 4298. Manterá a posição na Juliette, antes da Juliette. O localizador, pista 10352, 17. 35217, complete final LS, chame torre em 118, decimal 6. Completo, chama torre 118.6, 35217. Juliette, o objeto 5826. Solo Salvador 3345 para pushback acionamento, para táxi, perdão. Está com 39 a bordo, 3 horas e 10 pontos. A bordo, 3 horas e 10, confirme o alternativo? Confirme. E 5345 autorizado táxi para o ponto de espera a 10. Via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1-1-62, ajuste no 0-3, trip 5345. Atente via Índia e Alfa, ponto de espera, dano 0, torre 286, trip 5345. Cordial, bom dia, trip 5217, passa ao externo, baixado travado, estabilizado, final dele, X-Ray, pistão no 0. Trip 5217, continue a aproximação, agora de autorização para pouso 5217. Prossegue e continua, aguarda autorização, 5217. Faz no trip, vai pro portão 8, 4228. 119, decimal 35. 1935, obrigado. Controle Salvador, é bom dia, 4208 da Azul, decolado, perfil Puca. Azul 4208, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 370, saída Puca. 370, sai da Puca, 4208. Trip 5217, autorizado pouso na pista 10 vento 1000 graus, 9 nós. O Trip 5217. Pouso autorizado, Trip 5217. Juliette realiza toque arremetido em Vera Cruz. Ciente, alfabeto Juliette. Decola da onda zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda para Leda, DCT e Ilhéus. Controle operando em 1, 1, 9, 3, 5, torre, 1, 1, 2, 1, meia dúzia, ajuste, correção, acione 5540 no transponder, gol 1435. Ciente, autorizado 240 Ilhéus, da El, após a El, Leda, Leda, DCT e Ilhéus, 19935 é o controle, 1826 torre, 5540 transponder, o gol 1435. Gol no 435, atendimento correto, tinha pronto para pushback, acionamento. Chamará, o gol 1945. American Line 980, you're clear to line up and maintain runway 10. American Line 980. American 980, line up and wait, runway 10. Formel Serra Hotel Charlie. Autorizar a chegada Mari, desce para mim, voo 0, 7. Oi, Salvador, muito bom dia, trip 5345, tá pronto, ponto de espera na 0. Ciente, trip, aguarda no ponto de espera pistão 0. Índia November Alpha, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, correção 090 graus, com 9 nós, o Índia November Alpha. Juliette 5217, confirme o PAT, será o PAT 1 no centro. Trip 5217, será o PAT 1, remoto no 3. Sim, tem, PAT 1, remoto no 3, 5217. Mantenha a posição, Índia November Alpha. Afirmo, Índia November Alpha. Aborto de colagem. American Line 980, you're clear to take off runway 10, wind 090 degrees, 9 knots, American 980. Clear for takeoff, runway 10, American 980. Autoriza back track, November Alpha. Reporte alinhado, novamente, Índia November Alpha. Salvador, passada 2-2-3, informação de LED correta, ajuste no 03, aguarde 1 minuto para a cópia. O 5345, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, 5345. Barro remotão no 35217. Airborne at 43. Call approach control frequency 119.35. Okay, American 980, good day. Zero, radio contact after departure. Campus level 350, Puka departure. Ok, Okay, flying on the flight level 350 on the Puka departure, American 9080. Passarei 2223, ponto para cópia. Passarei 2223, autorizado para Vitória da Conquista, nível de voo 260. Decolado no zero, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, após elefa, direto Vitória da Conquista. Controle operando em 1, 19.35, torre, 1, 18.62. Acione 5536 no transponder, passarei do 2223. Passarei 2223, confirmando saída arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, elefa, pós elefa direto, Vitória da Conquista. Passarei 2223, cotejamento quase, chama pronto para pushback, acionamento. Salve Salvador, bom dia, gol 9035. Gol 9035, informação Juliette, Justino 03, aguarde para a cópia. Vai aguardar, poderia nos adiantar a saída prevista? Saída da El Lida, Polida DCT, Porto Seguro, gol 9035. Da El Lida, DQT 09035, obrigado. Paulo, bom dia, Janeiro 6225, informação Juliette, Brasília 340. Alfa autorizada a decolagem, pista 17, vento 110 graus, 11 nós, o Índia, November Alfa. Escuta, 6225. Confirma a saída é a Momo Nitsa. Afirma, Momo, transição Nitsa, Xené 6225. Sim, está sua escuta, 6225. Gol 9035, pronto para cópia? Afirmativo. Gol 9035, autorizado Porto Seguro, nível de voo 360. Decolado 10, primeira curva direita, saída da El Lida, pós-Lida, DCT Porto Seguro. Controle operando em 1, 19.35, torre, 1, 19.62, acione 5547 no transponder. Gol 9035. Desculpa, 19.035 não entendeu o código transponder. Responde 5547, gol 9035. Ok, autorizado 360, Porto Seguro, de coluna 10, curva direita, da El Lida, Lida direto, Porto Seguro. 5547, nosso código transponder, gol 9035. Gol 9035, confirmando controle de Salvador em 1, 19.35, torre 1, 8.62. 1935, 18.62, 09035. Gol 9035, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chamará pronto para pushback e acionamento, 9035. Paulo Goma 435, 97 para pushback e acionamento. 2835, alterne 1-3-3-65. Ok, 2835, 3365, alternado, 4208. Controle Salvador, 35345, autorizaria Dael, senhor. Está presente, voo Dael, 35345. Dael, obrigado. Seu chinelo 6225, pronto para cópia? Pronto, 6225. Roxinéia 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 320. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nidissa, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1, 19.35. Torre 1, 18.62, acione no transponder 5550. Roxinéia 6225. Pode, a saída, pode lá do plano. O controle 19.35, 2, 18.6, e o transponder 5, 5, China 6225, atendimento 4, chama pronto para pushback e acionamento. Entendi, 625. Com 3, Salvador, Papa Romeu de November Alpha. Papa Romeu de November Alpha, mantém as condições visuais, ingresso corredor forte. Ele estará corredor forte na 6.20 November Alpha. Guagem, né, 629. Recife Center, frequency 126.85, alternative 123.65. 5 minutos para pushback. Good Niner 80, good day. Então, 3663, aguarde número 2 no setor, tem tráfego que dará início ao táxi daqui a instante, e o senhor número 2 no setor. 3663, não aguarde. Olá, 1435 para o táxi. 7-3, 2 horas 25 minutos de autonomia, alternar Aracaju. 1-435, 2 horas 25, Aracaju, confirme pessoas a bordo? 7-3. 7-3? Afirmativo, 7-3, 1-435. 1-435, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1-1-2, esse é o Medusa, ajuste no 0-3, de gol no 435. Cliente, via Índia Alfa, ponto de espera, chama 2-6-2-6-2, que ajuste no 0-3, bom, no 4-3-5. Autorizaria eu de partida presente, 5-3-4-5? Aguarde para a coordenação, tipo 5-3-4-5. Mexa Juliette, que o Nade 1013, stand by number 2 to copy. Confirm, please. Juliette Formation, number 2 copy, Oceanet 6312. Chinambe 211, coordenando o equipe de solo para a passagem do Boeing da Gol, para dar início ao pushback, autorizado acionamento, chama para o táxi. Para o táxi, vai entrar o Boeing, está após executando a rota track. Confirme? Sierra Hotel Charlie interceptando o lock. Complete final LS, chame torre em 1-1-8-6. 18-6, Sierra Hotel Charlie, bom dia. Modo 3304, ciente da informação, Juliette, autorização Brasília, nível 340. São 3304, informação Juliette correta, ajuste no 0-3, aguarde número 2 para a cópia. Ah, você escuta para 3304. Pushnet 6312, red, copy. 6312, red, copy, 6312, clear to Recife, flight level 350, via Upper Whisk 58. Runway 10, it's turn left, it's first left, it's turn left. Buca departure, Caju transition. Salvador departure, control 1, 1-8-5. Tower 1, 1-8-6. Squawk 5552, Oceanet 6312. It's from clear to Recife, flight level 350, via Upper Reef 58. Departure, runway 10, first left, book departure, transition to Caju. Salvador, control 1-9-135, tower 1-8-1. Squawk 5552, Oceanet 6312. Oceanet 6312, confirm via Upper Reef 58. Affirm, Upper Reef 58, Oceanet 6312. Oceanet 6312, read back correct, report ready for startup and pushback. We report ready for startup and pushback on A 2 milhas da cabeceira da 17, o Serra Hotel Charlie. Vai reportar, Serra Hotel Charlie. Desça para o nível de voo 050. Autorizado, chegada Bonfe para o 050, 863-1-1. Elefa, onde interceptará o Bizu Luna 7, após conforme rota. Controle operando em 1935. Torre 1962, acione 5553 de um transponder. Então, 3304. Controle transponder 5553, transponder. Então, 3304. Afirmativo, então, autorizado Brasília, nível 340. Decolagem da 101, curva à direita. Saída Adolfo, transição Elefa. Controle Salvador 1935, torre 286 e transponder 5553, TAN 3304. TAN 3304, confirmando a saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Foz, Elefa, onde detecta o Piso Luna 7. Afirmativo, então confirmando é Arbor, transição Elefa, é Piso Luna 7, TAN 3304. Fala, Cristiano, de Adota, papá. TAN 3304, corregimento correto, pronto para pushback e acionamento. Chamando para push e acionamento, TAN 3304. Solo passarei 2223 para pushback acionamento. Passarei 2223, aguarde. Solo Chanel 6225 na 01 para pushback acionamento. Aguarde, Chanel 6225. Aguarda, 6225. Solo India Delta Papá. India Delta Papá, informação de LED, ajuste no 03, aguarde para a cópia. Papá, da cabeceira, Serra Hotel Charlie. Presente, Papa Romeu, Serra Hotel Charlie. Continue aproximando. Condição, autorizado pouso, pista 17, vento 1-10 graus, 1-0 nós, o Serra Hotel Charlie. Sempre pouso 17, Serra Hotel Charlie. TAN 3663 ao solo. Bono 435, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída da El Leto. 240 da Elzeda, 1-4-3-5. O Serra até o Alfa no solo 5-6. Confirme o pátio, o Serra até o Alfa. Autorizado backtrack, o Serra Hotel Charlie, Aerostar. Serra Hotel Charlie, vai aí, Chiné 621, não confio em pessoas a bordo, no meio alternativo? 3 horas e 45 minutos, confio. Chiné 621, autorizado táxi para ponto de fé 10 via Índia Alfa, no ponto de fé Chame Torre, em 118, decimal 62, ajuste no 013. Chiné 621. Tango de Delta Papá, pronto para a cópia? Positivo. Via Delta Papá autorizado para Sierra November Mike India, nível de voo 080. Decola no 7, primeira curva à direita, saída Momo, pós-Momo, direto. Confirmando. Decola no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, pós-Momo, direto. Controle operando em 1-1935, torre 1-1962.